estou sentindo algo de bom. Onde vou? Caminho sem direção. Só quero é me divertir e poder sorrir. Hoje eu só quero é me divertir e poder sorrir.